A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje é o dia que nós dedicamos ao curso para treinamento de obreiros, um curso para liderança. E nós estamos trabalhando com o tema resistência e resiliência. Falo de início, porque a partir de então eu não preciso ficar mencionando e você já sabe qual é a fonte. Resistência e resiliência, pastor e professor Guilherme de Amorim Ávila Giménez. Preparei um resumo em 10 etapas para 10 encontros e estamos caminhando hoje para o 8º encontro. Queridos, quando nós falamos em resiliência, nós precisamos entender que se trata de um processo de transformação e de consolidação de uma nova postura. E por isso é importante, em primeiro lugar, nessa tarde eu destaco, que alguém esteja acompanhando esse processo, quer nos relacionamentos, quer no programa. E se é você quem fará isso, então a observação atenta e próxima da equipe será fundamental. Esse é um detalhe importante. Percebo ao longo dos anos que muitos tentam trabalhar e implantar, por exemplo, o discipulado cristão, mas não são exitosos, não conseguem alcançar o objetivo porque lhes falta a observação atenta e próxima da equipe. Isso é fundamental. Lembrando de Jesus, ele ficou com os discípulos 3 anos. E depois de 3 anos, ainda após a ressurreição, mais 40 dias. E assim que encerraram os 40 dias, ele prometeu que o Espírito Santo viria, e 10 dias depois, no 50º dia após a sua morte, o Espírito Santo veio para habitar no coração dos discípulos. Portanto, eles estavam sempre acompanhados, no caso, do mestre. Ele sim é o mestre. Nós que trabalhamos com formação de liderança somos discipuladores, somos colaboradores, mas Jesus é o mestre, a ele toda a glória. Então, o primeiro aspecto que destaco hoje é que o importante é que alguém acompanhe o processo para que você seja orientado devidamente e se torne uma pessoa cada vez mais resiliente. E se é você que fará isso, você que está à frente desse trabalho, com uma pessoa, com uma equipe, então, a observação atenta e próxima dessa pessoa ou da equipe será fundamental. Em segundo lugar, é importante lembrar: pessoas resilientes não são por acaso. Por certo, elas foram alvo de cuidado de alguém. Manifestando, por meio de ações e práticas que despertaram nessas pessoas o desejo de uma atitude ou de uma cultura mais resiliente. E com isso atingiram esse objetivo, alcançaram a meta para essa possibilidade de uma cultura resiliente. Se você não foi alvo de cuidado de alguém, como acontece em alguns casos, encare a leitura desse livro que eu recomendo, ou desse resumo que eu também recomendo, como uma espécie de motivação para você iniciar esse processo. Então, ou a leitura desse livro, ou o resumo do mesmo, através dessas ministrações, como um cuidado especial e pessoal para você. E incentive outros a viverem de modo resiliente. E se certamente, essa certamente era uma cultura presente na formação dos discípulos de Jesus, que após a sua ascensão ao céu e a descida do Espírito Santo, a chegada do Espírito Santo, transmitiram o Evangelho a todas as partes e o Evangelho chegou até nós. Perceba a importância de uma cultura resiliente que Jesus ensinou, estabeleceu, implantou na sua equipe e o Espírito Santo continuou essa obra. Em terceiro lugar, encare a resiliência como uma força motivacional. Muito importante. A resiliência pode se transformar em uma força motivacional capaz de manter alguém animado e disposto diante dos cenários mais rígidos de resistência ao processo de mudança, às transformações necessárias para o estabelecimento do reino. Na verdade, já foi estabelecido para dar continuidade à sinalização do reino do Senhor. A resiliência gera entusiasmo. E essa palavra pode mudar radicalmente o comportamento de uma pessoa diante de dificuldades, desafios e derrotas. O livro não foi preparado exatamente para se trabalhar só com a liderança cristã. Ele tem um objetivo de trabalhar o tema da resistência e da resiliência. Então eu tomo a liberdade de dizer que o Espírito Santo em nós vai gerar essa cultura de resiliência, vai gerar o entusiasmo e vai nos conduzir a toda palavra que pode mudar radicalmente o comportamento das pessoas diante de dificuldades, desafios ou derrotas. Em sua essência, entusiasmo é bem mais do que uma euforia, do que um processo de motivação que vem e vai. É uma mistura de ânimo com fé. É confiança no processo da ação de Deus, da certeza de que Deus está agindo no processo. Resiliência é uma devoção. Uma pessoa resiliente tem entusiasmo para seguir em frente, tentar outra vez, aguentar provocações ou objeções, obstáculos. Sente-se fortalecida porque dentro de si mesma tem uma força capaz de levá-la a seguir adiante. Ora, que força é essa? A força do Espírito Santo. Portanto, com o Espírito Santo, há em nós um potencial muitas vezes não explorado, mas uma vez descoberto, torna-se uma fonte de poder, de energia motivacional, de entusiasmo. Aleluia. Então, esse é o terceiro destaque que faço nesse dia. A resiliência é uma quebra de paradigmas. A resistência na quebra de paradigmas e nas transformações da história. Qualquer avanço ou vitória, em quarto lugar, qualquer avanço ou vitória esbarrará em alguma quebra de paradigma, de modelo, para quem não sabe o que é paradigma. Qualquer avanço ou vitória esbarrará em alguma quebra do modelo que está aí, ou em algum processo doloroso. Carmine Galo, no seu texto escrito em 2007, na página 13, com a tradução do professor Giménez, diz, lembra muito, aponta da seguinte maneira, ela lembra muito bem que a história apresenta sempre o que ela chama de dor da mudança. Preste atenção. Se você é resiliente e está num processo de trabalho de transformação de vidas, e está, porque é seguidor de Jesus, isso vai quebrar o paradigma da sociedade, vai mudar a situação, vai transformar a situação na vida da pessoa, individualmente e da coletividade. E isso também gerará a dor da mudança. Então, em quarto lugar, a resiliência na quebra de paradigmas provoca a dor da mudança. A pessoa resiliente não desiste de modo algum. Ela pensa da seguinte maneira: é possível. Apesar dos obstáculos, e eu vou mudar. Eu vou fazer o que é preciso fazer. É possível fazer a transformação necessária. Quando nós olhamos para esse processo, lembrando da força dos obstáculos, tanto em âmbito pessoal como coletivo, é preciso destacar, ainda em quarto lugar, que a pessoa resistente às mudanças pensa: é impossível. É impossível. Ela olha para a realidade e diz: é impossível. Não dá para ser feito. E ela, em geral, desiste. A pessoa desiste. Ou acaba se tornando até um obstáculo. A pessoa resiliente pensa diferente. A pessoa resiliente já pensa: é possível. Isso é muito importante. Se você está a caminho da resiliência, e eu oro para que esteja, você vai dizer: é possível. Para Deus não há impossível. É possível. Em quinto lugar, chegando à metade da nossa reflexão, Robert Schuller, em seu livro Você Pode Ser Quem Deseja, escreveu que o poder que realmente oprime a sociedade humana é o pensar impossibilidades. As pessoas pensando que é impossível. Alguém oprimido é um pensador de impossibilidades. A vida inteira é marcada por um antigo desenho: ó vida, ó dor, ó impossibilidade, ah, que quantos problemas eu tenho, ah, quantas lutas, ah, quanto estudo, ah, quanto trabalho, ah, que pequena recompensa diante de tanto esforço. E ela é oprimida por esse tipo de pensamento. Aquele que, ao menor sinal de dificuldade, vota pelo abandono, não do seu estudo, não do seu trabalho, mas do sonho da transformação e do trabalho para a transformação, para a quebra de paradigmas e para a realização da vontade de Deus e para a sua felicidade. Ele vota pelo abandono, por sua abolição ou por sua anulação, diz o professor Schuller. Identificar os pensamentos de impossibilidade, transformar os pensamentos de impossibilidade e alimentar os pensamentos, alimentar a alma com pensamentos de possibilidade, são o caminho, é o caminho. Nós precisamos identificar onde nós ficamos pensando que é impossível, retirar isso e pensar: é possível. Alimentar a mente, alimentar o sentimento com pensamentos de que é possível. E eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando da ação do Espírito Santo de Deus. É possível porque Deus habita em mim. E o Deus que habita em mim não conhece o impossível. Para ele, tudo é possível. E ele pode fazer essa obra em mim. Portanto, é preciso crer e pensar que não há impossível para Deus. O que precisamos é adequar as transformações que desejamos à vontade do Senhor. A transformação começa pela substituição dos pensamentos, colocando a possibilidade no lugar da impossibilidade. Eu vou repetir o item 5, porque ele é um pouco mais extenso. O poder que realmente oprime a pessoa ou a sociedade é o pensar que é impossível. Alguém oprimido é um pensador de impossibilidades. Para nós, cristãos, líderes cristãos, é preciso crer que o Espírito Santo habitando em nós, habita em nós. E habitando em nós, precisamos pensar que não há impossível para Deus. O que precisamos, sim, é adequar as transformações que desejamos à vontade do Senhor. Então você não pode cair numa cilada aqui por essa verdade e dizer assim: ah, já que não há impossível, eu quero então tal coisa, coisa A ou coisa B. Mas às vezes a coisa A e a coisa B estão rigorosamente condenadas na Bíblia. Aí Deus não vai operar. Ele não vai fazer aquilo que não é a sua vontade. Você precisa adequar, alinhar a sua vontade à vontade de Deus. Agora, uma vez que a sua vontade esteja alinhada com a vontade de Deus, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, é possível. Em sexto lugar, a resiliência, que nasceu na física e que depois veio adentrando, e nas últimas 2 décadas, a partir dos anos 90 do século passado e agora, umas 2 décadas, foi sendo trabalhada no campo das humanidades, é uma capacidade de identificar os pensamentos de impossibilidade e transformar os pensamentos de impossibilidade em pensamentos de possibilidade e alimentar a alma com pensamentos de possibilidade. Esse é o sexto item que eu quero reforçar para você. Muito importante. Para nós não cabe, irmãos. É até contraditório com aquilo que cantamos na igreja, com aquilo que professamos na nossa fé. Não é possível para nós ficarmos declarando que o nosso Deus é soberano, é poderoso, é maravilhoso, ele é capaz de fazer tudo que ele deseja, que ele abriu o mar, que ele fez o sol parar, que ele enviou Jesus, que ele enviou o Espírito Santo, e na vida concreta você se tornar um escravo da impossibilidade. Isso é absoluta contradição. É uma contradição de termos, é uma contradição de reflexão bíblica. Claro que teológica também. E nós precisamos entender esse princípio para adequar a nossa vontade àquilo que professamos, àquilo que cantamos. Adequar a nossa vontade àquilo que nós chamamos na filosofia do princípio da não contradição. Senão, o que acontece é que nós dizemos uma coisa, cantamos uma coisa, pregamos uma coisa e agimos na segunda-feira, na terça, na quarta, como se nada daquilo que fizemos no culto tivesse sentido para nós. Isso, além de desagradar a Deus, não nos ajuda a nos tornarmos pessoas resilientes. Em sétimo lugar, Bryce Quinn, nos seus escritos em 2000 e 2015, dá algumas características muito interessantes sobre pessoas resilientes, criando um perfil que mostra como tais pessoas podem ser agentes de transformação dentre essas características, destacam-se. Cito 4: capacidade de resistir a ataques sem esgotar-se emocionalmente. É uma capacidade de resistir às lutas, aos ataques, sem chegar ao esgotamento emocional. Outro elemento, saber lidar com situações difíceis de modo bem-humorado. O coração alegre formoseia o rosto, irmão, irmã. Se nós ficamos com o coração amargurado, se nós ficamos mal-humorados o tempo inteiro, isso não ajuda em nada. Nós precisamos estar bem-humorados para que o nosso coração esteja pronto a receber a semente da palavra e frutificar, a palavra do Senhor, multiplicar, fazer com que essa semente se torne uma árvore frutífera, fazer com que essa semente se torne uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Só lembro a você que humorado vem de humor e humor vem de humus, que significa, em termos bem fáceis assim, um termo latino que significa a terra umedecida, a terra preparada para o plantio, a terra preparada para o cultivo, a terra preparada para que nós possamos semear e para que nós possamos colher. Então, a pessoa bem-humorada ajuda no plantio de Deus da semente da sua palavra, e a pessoa mal-humorada atrapalha o processo, porque ela é como uma terra seca, ressequida, onde é difícil fazer o plantio do projeto do reino e da palavra do reino. Outro elemento, saber debater ideias sem comprometimento emocional dos relacionamentos. Converse com as pessoas. Debata ideias. É claro que nesse debater de ideias, nessa conversa que nós vamos ter, nós vamos ter ideias diferentes. Eu já disse e vou repetir, nós temos ideias diferentes em relação a nós mesmos. Se você lembrar dos seus pensamentos quando era adolescente, ou se você é um adolescente que está me ouvindo, quando você era uma criança, bem menor, você vai ver que hoje você pensa diferente. Os brinquedos da sua vida agora são outros. Se você é um adulto, você vai ver que você já mudou muito de concepção, muito de compreensão. Ora, se eu penso diferente em relação a mim mesmo, eu penso diferente em relação ao outro também. E o que nós vamos fazer quando encontramos pessoas com ideias diferentes? Vamos comprometer todo o relacionamento? Vamos guerrear com essas pessoas? Não. Aprenda a debater ideias sem comprometimento emocional, verificando as áreas onde nós pensamos em concordância e verificando as áreas onde temos discordância, mas sem comprometimento emocional do relacionamento. Pensamos diferentes nisso, mas vamos em frente. Outro elemento, entender que a espera é necessária. Falava de plantio agora mesmo e colheita. Entenda, líder, entenda que espera é necessária. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério na idade que um sacerdote poderia ocupar o seu ministério. Você vai encontrar isso lá no Pentateuco. Ele esperou 30 anos por isso. Não é só por uma questão de chegar ao que se pensa na idade adulta, era para cumprir mais uma etapa, mais uma. Não era uma profecia, mas para cumprir um critério de que ele era de fato um sacerdote do Deus Altíssimo, o sumo sacerdote das nossas ofensas. Era necessário que ele tivesse 30 anos, porque eles trabalhavam no santuário entre os 30 e os 50 anos. Entenda que a espera é necessária. Entenda que a espera é necessária. Os discípulos esperaram 3 anos. Foram estagiando, foram trabalhando com Jesus, mas esperaram 3 anos até que fossem liberados para realizar toda a obra. Nós queremos preparar pessoas em 5 meses, 6 meses, 9 meses. Isso é uma aberração. Ninguém prepara líder em tão pouco tempo. Por isso nós temos uma liderança tão frágil, que conhece tão pouco da palavra do Senhor e que gera ovelhas que também conhecem pouco e que são pouco relevantes na cidade. Eu até agora verifiquei aqui na cidade uma ou no máximo duas igrejas que são especialmente relevantes. As outras são boas igrejas. São boas igrejas. Que mais, pastor? São boas igrejas. Ponto final. Glória a Deus pela vida delas. Mas para que elas se tornem relevantes, elas precisam de algo a mais. E uma delas é entender que a espera é necessária. Então, esse é o item de número 7. O item de número 8 está inspirado em um outro autor, Jesse Shaw, ou Shaw, no seu trabalho escrito em 2011, com a tradução do pastor Guilherme. Ele cita os cinco melhores caminhos para construir a resiliência. Eu vou ler para você. Destacar-se por sua atitude positiva, positividade, isso significa que ela deverá vencer ou dominar o negativismo, próprio em momentos em que a resistência à mudança é elevada. Pastor, isso é Seixonoye? Não, não é Seixonoye, não. Os irmãos queridos, também amigos que podem estar ouvindo da Seixonoye, têm esse trabalho com questões do pensamento positivo e negativo, mas a psicologia trabalha com essa questão há mais aproximadamente um século. Então, e a Bíblia, antes disso, como eu citei, o coração alegre formoseia o rosto, além de outros provérbios e salmos. Segundo, viver aprendendo. Até diante do não. O não nos ensina muito, irmãos. É possível aprender e, consequentemente, ampliar sua capacidade de lidar com situações difíceis. Você vai ser um discípulo e vai enfrentar situações onde você vai ter o não pela frente. Quando há o sim pela frente, é fácil. Glória a Deus, aleluia. Mas você vai se tornando resiliente quando o não aparece. Por isso precisamos educar os filhos ensinando o não, porque senão depois eles se tornam pessoas que não sabem lidar com o não na sua vida. Um outro elemento é abrir seu coração para esbanjar bondade. Isso é lutar contra outro tipo de arma. A bondade é capaz de quebrar uma série de resistências. E se alguns resistirem à bondade, pelo menos estarão sendo influenciados pelo exemplo do agente de transformação. Espalhe a bondade. Outro elemento, cuidar de si mesmo. Não adianta investir todo o seu tempo e energia cuidando de problemas. É preciso cuidar de si mesmo, dedicar atenção à saúde física e emocional. Agarrar-se ao bom humor, como já comentamos. Tente levar a vida de modo mais tranquilo, mais alegre, sem tanta rigidez. Quando tudo falhar, ficar martirizando-se e dizendo que é um fracassado não resolverá nada. Então, aprender a rir de si mesmo e fazer piada de um fracasso torna-se um remédio para a alma. Não é que você está contente com o fracasso. Você não queria fracassar numa determinada situação, mas acontece na nossa vida. E se acontece, aprenda a lidar com resiliência, e um dos elementos dessa resiliência, da construção da resiliência, segundo Jesse Shaw, o bom humor. Então, em oitavo lugar, eu cito essa construção da resiliência. Em penúltimo lugar, se você é resiliente, vai haver uma característica fundamental. Se você é resiliente, terá um papel fundamental nos processos de mudança. Guarde isso. Se você é resiliente, você terá um papel fundamental nos processos de mudança. Conseguirá ir mais longe, até diante dos ataques impróprios de pessoas que ainda não conseguiram conceber a necessidade de mudar. A resiliência pode transformá-lo em uma pessoa-chave em processos de mudança. Tudo é uma questão de aproveitar essa possibilidade e ser uma peça importante em todo o processo de mudança na sinalização do reino de Deus. Essa última frase, sinalização do reino, é grifo meu. Eu peço licença ao pastor, mas tenho certeza que ele não se incomodará por ser um homem de Deus. E em décimo e último lugar hoje, irmãos, irmãs, uma palavra a você que foi ferido em processos difíceis de mudanças, e já introduzindo o nosso nono e penúltimo encontro. Há processos de mudança que são verdadeiras guerras. A grande maioria dos envolvidos sai ferida ou sai ferido, alguns praticamente mortos emocionalmente. São poucos os ilesos nesse processo e nunca os líderes. A esperança é que depois de um período de grande luta, poderá nascer uma realidade nova. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção de fé, essa é a nossa esperança escatológica. Já nasceu uma realidade nova quando Jesus veio. Nascerá uma realidade nova, capaz de trazer alegria e motivação. Uma espécie de ressurreição emocional para quem sofreu intensamente os trâmites de uma mudança. Eu vou ler novamente essa frase para fechar o nosso encontro hoje e preparar o nono encontro a semana que vem, permitindo o Senhor. Há processos de mudança que são verdadeiras guerras. A grande maioria dos envolvidos sai ferida, alguns praticamente mortos emocionalmente. São poucos os ilesos nesse processo, nunca os líderes. Queridos, os líderes sempre saem feridos emocionalmente. Ah, mas eles não vão lá para frente de batalha. Mas você pode ter certeza que eles sofrem emocionalmente como mais ninguém. Sofrem tanto que alguns até morrem. Há centenas de pastores e pastoras, missionários e missionárias que abandonaram não só a carreira cristã, abandonaram a vida cristã por causa do trauma dessa guerra que acontece, do trauma dessa guerra espiritual e emocional. A esperança é que depois de um período de grande luta, poderá nascer uma realidade nova, capaz de trazer alegria e motivação, uma espécie de ressurreição emocional para quem sofreu intensamente os trâmites de uma mudança. A frase é do pastor Guilherme Gimenez. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade falando uma palavra a você que foi ferido em processos difíceis de mudança. É o nosso próximo tema, nosso próximo capítulo. Não desista, permaneça, seja resiliente e tenha certeza que a realidade nova já foi estabelecida por Jesus e agora, se ele estabeleceu e o Espírito está em nós, ele nos dá força para trabalhar em favor dessa nova realidade e prevalecer contra todo o mal. Que Deus nos abençoe e espero que você tenha um sábado muito feliz, juntamente com a sua família, amigos, e refletindo sobre essas questões, você se torne uma pessoa mais resiliente em todas as áreas da sua vida. Preste atenção. Você que trabalha em uma empresa, ou você que é chefe de uma empresa, você precisa ser resiliente. Ah, mas eu estou tendo lucro bastante. Você pode estar tendo lucro bastante e pode estar se destruindo emocionalmente. Então, você precisa ganhar essa característica, essa capacidade. Essa potencialidade. Mesma coisa no estudo, mesma coisa na família, mesma coisa nos ministérios da igreja, ou seja, em toda a nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém.